Eu sou o som, eu sou o passarinho que vai mostrar seu ombro pra fazer perfil. Eu sou o doutor que você come na casa.